972, vento 180 graus, 129, altinho, trono 021, recolhe com o zero. Iniciar, sigla 972. Sideral 9973, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Autorizado alinhar, manter no zero, sideral 9973. Estacionamento 234, coordenado com o controle Aracaju, a descida. Ciência, aguardando, estacionamento 224. O 9023 pode passar para o centro? Agora o centro Recife em 126.85, alterno 125 decimal, 400 tem um bom voo. Obrigado, é 1.800, 1.800 para Recife, bom. 6224 está autorizado pelo centro de Recife, descida para o nível, fazendo pelo controle Aracaju, descida para o nível 100. 100, descida 6224. Sigma 972, é 426, chame controle Salvador, frequência 120, decima 8, Bogé. 1208, 972, boa. Azul 4107, controle Salvador, desça para o nível de voo 150, e a chegada à Mara ajusta o primeiro turno 021. Mara, desça o turno 001. Aumenta até o nível de voo 150. Patrão 107, reduz a velocidade 2209, a número 2 na próxima. Controle, boa, Rio 5972. 9973, decolagem autorizada, vento 180 graus, 089, ajuste no 021. Decolagem 9972, 021. Confirmando 73. Seu perfil 360 autorizado, 5972. Câmera 224, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador, desça para o nível 100, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. 203, descendo ao 100, obrigado. Azul 4959, serviço radar encerrado, 8 milhas, sudoeste de Salvador, suba para o nível 180, chama agora o controle Ilhéu. 120, décima 1. 120, 1. Não tem, runway 10. Mas não, não tem, não tem, não tem, não tem, chame controle Salvador, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite, 9973. Boa. 40. Controle de Salvador, Sideral 9973, boa noite, decolou, cruza 2000 pés. Sideral 9973, boa noite, contato radar na decolagem, sua via saída Argo, transição Elefa, para o nível de voo 360. Árvore Elefa, direto para o 360, 9973. Controle de Salvador, boa noite, opção 3600, quem tiver informação alta, cruza 170. 3600, controle Salvador, assina identificação, desça via chegada Mari para o nível de voo 150. Via chegada Mari para 150, na 3600, informa que está mantendo um high. Clear, take off, runway 10, 1-800-069, QNH 0, 2-1. QNH 1-2-1, O 3-4 autorizado, chegou a questionamento, chama para o sexo. Chamaram para o sexo. Passarei do 2224, deixa para 213, está autorizado a final do procedimento LSFQI, questão 0, reporte estabilizado. Passarei 2224, 2000 pés, ajuste de 1022, minha passarei estabilizado. Argentino, Eco 0, está 3600. 3600, desta via, chegada a Mare, para o nível de voo 100. Via chegada para 100, está 3600. Controle, Salvador, boa noite, voo 1868, cruzando o nível 200, descendo para 170, ponto da Alfa. Solicita possível voar direto, Capitão, 1868. 1868, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 110, é o número 4 na aproximação. Mantenha a chegada. Sim, descendo para o nível 110, via chegada Mari, voo 1868. Azul 4107, desça para o nível de voo 090. 090, 2774, está autorizado na presença do adreto Raíra. Proa de Raíra, o Azul 2774. Protocolo 3008, Airborne at 5-1, Salvador, control, frequency 120.8, have a nice trip. 120.8, Salvador, 3008, good night. Salvador, control, 3008, crossing 2000 feet. Portugal 3008, radar contact from departure, transfer for level 390, mom departure, de lume transition. Alpha Lama 390, Mambo Departure, de loop transition. Sinal 3001. Sinal 3600, desça para o nível de voo 050. 050, Sinal Azul 4107, direita, proa 050, limite localizador. O 1868, desça para o nível de voo 060. Cuidado de esquerda ao 060, voo 1868. Oi, boa noite, 0098. O 90. Voo 1098, controle Salvador, sendo identificação, desça via chegada a Mário para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 021. 0, Azul 4107 para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado. Será 9973, chama agora o centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 128.260, 9973. 25972, chama agora o centro Recife, 133.25, alterne 133.95. 3525, 3395, 95972, boa. Tam 3600, reduz a velocidade 2209. 2209, Tam 3600. Seja aproveitado para o bom 098. Se a chegada é o número 5, aproximação. Se a gente tivesse que voltar para o gate, deve ter um problema aqui com o passageiro. Ok, só um minuto para checar se o portão continua Tranquilo, perfeito, só um minuto. Eu não consegui entender. É só um minuto, vou chegar com a ferro. Vai para ação para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limite ao loque, 3600, descendo até o 3600, tráfego 12 horas, 1 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 075 em descida para 3 no Cães, Embraer 190. 3600, está de visão, compra. Azul 4107, está autorizada a final de suprimento LS-XY0, desça para 2 no Cães, altimetro no 021, no reporte estabilizado. São 3600, está autorizado, descida para 3.1 pé, altímetro 1021. 3.021, notando 3600. Passaria do 2224, tem o antigo 2 de julho à vista, estabilizar. Agora torre 118, decimal 95, é um bom pulo. 118, boa noite. Muito obrigado. 8, desça para o nível de voo 050, reduz a velocidade, 2309. Para 050, reduzindo para 239, voo 1868. Ajuste de altímetro no 021.9. 2009, está 3600. 1021, 1021. 1021 na posição. É Portugal 3008, contact now Recife Center 126.85, if unable 125.45. 126.85, if unable 125.45, Portugal 3008, good night. Bravo 089. Autorizado pouso não no zero, no antigo 2 de julho. Para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. Desça para 2 no pé. Vai seguir tráfego na aproximação, 7 milhas, Embraer 190. Ok, direita 060, descendo até 2000, está sentido Embraer 190 e desce na redução. Na rota 360. Faz a aproximação, aguarde transferência para tudo. Salvador, 3152, controle Salvador, acione identificação, dessa via chegada a Mari para o nível de voo 080, ajuste altímetro no 021. Aguarde. Azul 4107, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, na pista, baixando a torre 4107, baixo. Voo 1868, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 025, limite localizador, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 021. Centro, vetoração esquerda proa 025, limite localizador. Descendo para 4 mil pés, estado 0201, 188. 80 para o 60, 098. Fundo 098, está autorizado descida para o nível de voo 050. 050, 098. San 3152, desça para o nível de voo 060. Descendo para o nível de voo 060, 3152. Ah, autorizado, direto TAP, San 3152. TAP, San 3152. Voo 1868, reduza a velocidade, 200 nós. Reduzindo para a mínima nem para voo 1868. Azul 2774, serviço radar encerrado. 8 milhas, sudoeste Salvador, suba para o nível de voo 180, chama agora o controle Léo 120, décima 1. Subindo 180, vai chamar em 1201, boa. Vitória, a pista direita, via taxi Eco, chama o solo, frequência 121, décima 9. Eco, 209, 22, décima 9. Suno 07, check trend bus, vento 170 graus, 089, ajuste no 021, pouso autorizado. Machado travado, pouso autorizado, azul 4107. 180 nós, para o localizador, direita proa 060, reporte estabilizado. Direita proa 060, descendo para 2000 pés, estado 021, reduzido para 780 nós, reportar estabilizado, 1868. 3050, bom, 098. Turno 098, desça para 3 mil pés, altímetro 1021. 3021, bom, 1098. Correto, bom, 098, reduz a velocidade 2209, subvetoração, mantém a presença e proa, limite o localizador. Subvetoração, mantém a proa, limite o localizador, subvetoração para 220, bom, 098. São 2, aguarde aproximadamente 2 minutos para o posto 964. Vai aguardar, obrigado. 3600, obrigado, boa noite. Azul 1908, controle Salvador. Estamos em identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 021. Via chegada a Mari, 050, 021. Encontrei pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alternando o galeão para cá. Obrigado, via 9890, táxi aprovado via. Parte 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 021 no ponto de espera. Quando pronto, chame torre frequência 118 decimal 95. E o 9890, tenha um bom voo. Pátio 3, pátio principal Índia, 1021 no ajuste, 101118 decimal 95. Quando pronto, Rio 9810. Obrigado, bom trabalho, senhor. Dan 3152 está autorizado a descida para 3 mil pés, altimetro no 021, livre da restrição vertical em intacto. Ok, então vai para 3 mil pés, livre da restrição vertical em intacto. 1022. Voo 1868, reduza para a velocidade de aproximação, tráfego para a entrada agora 5.5 milhas. Chama agora a torre 1118, decimal 95. Sete, agradecendo para avistar a aproximação, chamando o posto 1295, boa noite. Boa noite. 1, 8, tráfico avistado, 2 para o posto, tráfico 7, 2 da TAM, final curta 2 milhas, aguarde pista livre. O vento 1, 80 graus, 10 nós, o QNH 1021. Sete, aguardando pista livre, para o 021, boa noite, meu. Prossiga, senhor. Só confirmando a passagem do 727 da Rio, né? Opa, o 767 na fichinha que eu tinha errado, mil perdões. Tem livre agora o posto de estacionamento, senhor. Chame táxi. Ah, positivo, vai iniciar, então. Muito obrigado. Sala 07, libera a pista direita via Fox Trot, chama o som 21 desse modo. Fox 219, 3, 6 da sala. 868, check, trem de pouso, vento 160 graus, 089, ajuste no 021, pista 10, pouso autorizado. Pouso autorizado, está no 021, tem pouso baixado, travado, 188. Comandante, muito boa noite, é o Rio 9890, visual para a nave da curta, pronto. 9810, boa noite. Tem condições de decolagem imediata, tão logo a pista esteja liberada? A segunda aeronave ainda completando 10 milhas para agora. Afirmativo, senhor. Gente, faz a passagem da primeira, 737, gol, aliás, mantém até a passe de decolagem imediata. Gente, faz a passagem da aeronave da curta, nem mantém, 9810. Corre, Salvador. Boa noite, voo 1098, final. Boa noite, voo 1098, tráfego avistado, aporte marcador externo, baixar travado, informação 767 Rio, tomando posição cabeceiro 0 para decolagem imediata, tão logo a pista esteja liberada. Desce o portador externo, 098. O solo em 121 decimal 9. O Salvador 3600. 3600. Boa noite, táxi aprovado via Alfa e Juliette para a remota do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota. Tá 3600. Alfa, Juliette, atenta ao sinalizador para remota do pátio principal, TAN 3600. O TAN 3600, por gentileza, confirme sua posição agora já na Alfa. Ativo na Alfa, quer que reporte para Juliette? Opa, não, sem problema, tem livre ingresso, Juliette para remota. Juliette remota, gente. Paulo Salvador, boa noite, 1868, livrando a pista aqui a Fox Trot. Boa noite, 1868, ataque aprovado, Alfa, chama ingresso, ataque foi Juliette, senhor. Alfa, em semana, senhor Juliette, 1868. Boa noite, 258. Boa noite, acima a identificação dessa via chegada à área para o nível de voo 060. Ajuste de altímetro no 021. Confirma, Juliette. Nível de voo 0620. Aqui para o 0620. Chegar direto e rápido. Passa na 628. E rápido, rápido, 628. Ingressando a Juliette, 3600. Change. 19. Pista no zero, todo autorizado. Autorizado, pouso na pista no zero, 09. Copiado, Golo 134, ataque aprovado à direita até o ponto de espera da pista no zero. Ajuste no 021 no ponto de espera. Quando pronto, chame torre, frequência 18, decimal 95. Golo 134, tem um bom voo. Está autorizado o táxi até o ponto de espera e chamará o 1895 Bono 34, 1021, boa noite, obrigado. O 1868, autorizado Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, boa noite, 400-9890. Autoriza a Leda da presença, senhor? Está presente, autorizado direto, Leda, 1980. Leda, 9890, obrigado. É 908, desce para 3 no pé, altímetro no 021, livre da restrição vertical, em etapa. 3021, 021, livre da restrição vertical, etapa, 08. Canal 6258, desça para o nível de voo 050. 050, 0098, sala 12. Direita via Foxtrot, chame só na frequência 121 desse manual, boa noite. 219, uma boa. Boa noite, Golo 098, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajuste no 021, não autorizado, sinal ILS, repasse estabilizado. 3152, boa noite, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 170 graus, 089, altímetro 1021, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, 3152. 1134, decolado aos 14, chame portura e frequência 120, decimal 8. 1208, boa noite, obrigado. Boa noite. controle, Salvador, boa noite, gol 1134. Gol 34, boa noite, contato radar, sua para o nível 350, saída PUCA. Saída PUCA para o 350, informa que desvio à esquerda na proa 045. Isso, está ali o desvio. Obrigado. Solo Salvador, parceria do 2228, ciente da Bravo, autorização Vitória da Conquista. Parceria 2228, boa noite, Bravo confere, Vitória da Conquista tem 180 aprovado, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Parceria do 2228, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Vista, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180, pista em 100, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme rota do plano. Controle 120.8, transponder 5542, passarei do 2228. 180, Vitória da Conquista, rota com plano de voo, direto Arbor Elefa, 208.5558. O transponder 5542. 5542. Correto com o atendimento, passarei do 2228. Parte 3, time pronto para o pushback e acionamento. Chamaremos. Eu não aviso no 0, chame o centro Recife, na frequência 133.25. 3325, 9890, boa. Chame a 258, reduza para 2309, deixa sem restrições para ter 3 no pés, o ajuste no 021. Reduza para 2309, deixa para 35 no 021, 6258. Azul está 3152. 3152, boa noite. Autorizado Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette para o portão 02, está 3152. Voo 1134, após desvio, voa Maceió. Após desvio, voa Maceió, no 34. Douro, voa no 34. Prossiga. Cruzando agora no 60 em subida para o 350, mantenha na sua escuta. Eu tenho ainda. Obrigado. Bono 134, chama agora o centro Recife, na frequência 126, decimal 85. 126, 85, boa noite. Estabilizado azul 6908, listando. 6908, chame a torre, 1895. 1895, boa noite. 6258, complete redução para 2009, desça para 2000 pés, autorizada final ILS e reforço estabilizado. Reforço para 2009, desça para 2000, reforço estabilizado, aqui na 6258. Oi, boa noite, azul 6908. Boa noite, azul 6908. Tráfego avistado. Pouso autorizado, vento 1,60 graus, 1,09. Livre pouso, pistão a zero, azul 6908. Azul 2713 está em contato radar, 72 milhas nordeste de Salvador, após o desvio do voo bom e a parte de ideias de esquerda. Após o desvio bom, informação a Bravo, reportando a polícia 2713. INS, Janeia 6258. Janeia 6258, chame a torre, 1895. 1895, boa noite, 6258. Boa noite, Oxiné 6258, PLS, X-Ray da 1-0. Boa noite, Oxiné 6258, tráfego avistado, continua aproximação. Aguarde, pista livre. Aguardo, 6258. Azul 6908 no Solos 24, libera a pista última direita via Golf, chame o solo, Salvador 121 Delta 9. Libera na Golf e chama solo 219, o azul 6908. Salvador, boa noite, o azul 6908, Livro na Golf. Boa noite, azul 6908, táxi aprovado, Alfa e Kilo, até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, azul 6908. Alfa e Kilo para o pátio 3, atenta ao sinalizador, o azul 6908. No solo 27, libere a pista direita via Foxtrot, mantenha a posição antes do ataque feial, fechando o solo frequência 121 nesse manobra. Batista, liberação, ataque da Alfa, chama 29-62. Chame 258, dê passagem ao azul, após ingressa na Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio. Pode chamar 6258. Batista, passagem ao azul, após ingressa na Alfa, Kilo, pátio 3, chamar 6258. De Salvador 2713 para a descida. A 2713 desça para 4.000 pés, o ajuste no 021. 4.000 no 021, ajuste azul 2713. comandante, boa noite, voo 1972. Bom Salvador, boa noite, voo 1868, 7 está bravo, autorização para Aracaju. Não autorizada, é chegada a mar e desça para o nível 050. Descida ao 050 na maré, voo 1972, obrigado. Autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 230, pista em ozono 0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5543, voo 1868. Para Caju, decolada 10 com esquerda, estuda Cuca, pressão Caju. Controle 208, transporte 5543, voo 1868. Regimento correto, voo 1868, portão 1, chama em pronto para pushback, acionamento. Samara, voo 1868. Tráfego Salvador, muito boa noite, é o voo 1970, transição Campina Grande, está com a informação Bravo. Bravo, confere, voo 1970, Campina Grande, eu tenho 370, já aprovado, transporte. Estimativo. Voo 1970, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Golf. Via Perzo no 0 até meio, uma pós direto, nível de voo 370. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 120.8, transponder 5546, voo 1970. É autorizado então, Campina Grande, Serra Bravo, Kilo Golf, nível de voo 370, via Perzo no 0 até Neuma, após DCT. Recalda pista 1-0 com curva esquerda, perfil Cuca e Parque. Controle 1-2-0-8 e transponde 5546. Gol 1-1-0, portão 8. Atingimento correto, gol 1-7-0. Portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará 1-7-0, grato. Pushback acionamento, passarela 2228. Passarela 2228, no parte 3, observe o Avianca. Após a Avianca, agora ingressando no parte 3. Após o parqueamento total do mesmo, você tem livre puxa acionamento. Neste pátio, chame pronto para o táxi, passarela 2228. Gente, livre puxa acionamento 2228. Sétima 3, voe pelo após pelo Duna, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Pelo Duna, autorizado ILS, reportará estabilizado, 2713. Equador, gol 1270 na posição 8, puxa, acionamento. Puxa, acionamento aprovado, portão 8, 1170, chame táxi. Autorizado, chamar táxi, gol 1170. Tareiro 2228, pronto para o táxi, 51, Salvador, 5 horas. 5 horas, Salvador 051 a bordo, passaredo 2228, táxi aprovado, parte 3, parte principal e Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 021, no ponto de espera, quando pronto, chame torre, 118 decimal 95, passaredo 2228, tenha um bom voo. Bate o Índia, ponto de espera no 0, 1895, monitora, 1021, 2228. Passaria 2228, que a próxima ponte espera da 10, pronto. Passaria 2228, boa noite. Autorizado a alinhar, decolar, pista no 0, vento 170 graus, 089, ajuste o altímetro no 021. 621, a linha decola 2228. 5972, reduza para 2209. Desça sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 021. 3 mil pés, BN21, o gol no 01972, obrigado. Passaria 2228, decola os 40, chame controle sondão, frequência 1, 2, 0, decimal 8, boa viagem. 208, bom trabalho. Localizador azul 27, 13. 713, chame a torre, em 1895. 2895. 1972, complete redução para 1909, direção para 2010, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Redução para 1909, descida 2000 pés, reporta no ILS, gol 1972. Azul 2, 713, pistão no zero, pouso autorizado, tráfego avistado, vento no 60 graus, 089. Ajuste ao título 021. Checa o trem. 7, reportar ao trem, o 2713, livre pouso. Só travou 2713. Pouso autorizado, 1-7-0 graus, 089. Livre pouso 2713. Ataque gol no 1-7-0, está com 1-64 a bordo, acertando o Maceió, 4 horas e 10 de Gol 1-7-0, táxi aprovado, parte principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 021, ponto de espera pronto, quando pronto chame torre 118, principal 95, 1-7-0, bom voo. 1-7-0, táxi voando em Índia, quando ponto de espera pronto, gol, chamar a torre 1-8-9-5, gol 1-7-0. Estabilizado em aliança, o gol 1972. 1972, complete redução para aproximação e chame a torre 1995. 4295, completando a redução, gol.